Que susto você me deu. E agora meu corpo todo são nervos. Ontem nem saí daqui, você diz ter me visto. Será que...